WebJet 6749, bom dia, pronto, Pop. Confirmo. Autorizado Guarulhos, o nível é o 340, via UP Zulu 21, até Trivi, após direto Poços. Decolagem da pista 10, após decolagem primeira curva à direita, realiza o perfil da subida Arbor, após Elefa, para interceptar o UP Zulu 21. O controle 120.8, aciona 52, quais são? 5427, Web 6749. Autorizado Guarulhos, 340, UP Zulu 21, decola da 10, curva direita, sai da Arbor, transição Elefa, 208, 5427, Web 6749. Correto, portão 08, chama pronto, Web 6749. 08. Agora puxa o feedback de acionamento F5, 89601, não. Seguinte, é o número 2 no setor. O colega da companhia à sua esquerda, no 03, já iniciou a guarda para iniciar o 57 de correção 5896. Então quem está aguardando com o número 2, 5896. WebJet 5717 está pronto para o táxi, que está com POB de 138, autonomia 3 horas e 37, alternando com o 20. Autorizado direita, via Índia, no ponto de espera da 10, reporta pronto para decolagem, um ajuste no 0 no 3, Web 5717. Direita na Índia, vai chamar para pronto para decolagem, 10 no 3, 5717. WebJet 5896, após a liberação do setor pelo tráfego da companhia, autorizado iniciando 01, chama pronto para o táxi. Quem vai chamar o táxi 5896? Doutor Morango. Professor, Webjet 5717 está pronto no ponto de espera. Webjet 5717, autorizado a alinhar e decolar da 1-0, vento calmo. Autorizado a alinhar e decolar, vento calmo, 5717. Salvador, bom dia, 1804, informação de direção. Quatro, bom dia. Dia se mantém a 2000, viado. Chegar na bolsa, o time do nono 0, ano 3. Dia, confirme a altitude para a descida. Dia se mantém a 2000, via chegada a bolsa, ano 0, ano 3, no time. Gol, 1804. Para 2000 na bolsa, 0 no 3, 1804. Para o SAC, está o 5896 com 100 a bordo, 3 horas e 5, alterando o galeão. Autorizado, direita, via Índia, no ponto de espera da 1-0, reporta pronto para decolagem, um ajuste no 0 no 3, web 5896. Ok, autorizado, Índia, vai reportar pronto na 1-0, 1003, o estado 5896. Salvador, good morning, American 980, descending from flight level 220 to flight level 110 with information kilo. Good morning to American 980, Cockpit down, descend and maintain 3,000 feet, I'm on arrival, American 980. Okay, descend to flight 3,000 feet, the squawk item for American 980. FM, QNH 1013, American 980. 1013 millibars for American 980. Yes, adjust altimeter 1013. Webjet 5717 decola aos 19, controle agora em 120, decimal 8. Controle 108, 77. Controle Salvador, bom dia, Objeto 5717, decolado, cruza 1800. De objeto 5717, contato radar, vigilância. Autorizado direto, posição Leda. Amor, direto Leda, agradece, 5717. Temo Leda, direto. Pronto, ponto para 105896. Webjet 5896, alinhar e manter, cabeceirão no zero. E alinhar e manter em Web 5896. Abjet 5896, autorizado a decolagem, pistão no zero, vento calmo. Decolagem autorizada, 5896 no zero. Webjet 5896 decola aos 23, controle agora em 120.8, bom voo. Obrigado, seu Guri. Taxi Webjet 6749, 151 a bordo, 3 horas e 45, a perna Galeão. Olha o Webjet 5896, escuta, cidade de voz direto Leda. Bom dia, 5896, firma autorizado direto Leda. Obrigado. Alô, via Índia, Web 6749, chama pra. Bom dia, Gol 1995, a sua identificação, desse mantém 4.000, altimetro 03, via chegada boa. Identificou desse via até 4.000, Gol 1995. 7197, chame agora Centro Recife em 1251, bom dia. Centro Recife 251, muito bom dia. mesmo, está na astronauta, pancheira da 90. Autorizado a alinhar e decolar da 10, vento variável com 02 de nós, web 6749. Autorizado a alinhar e decolar, pista 10, web 6749. Gol 804, vetoração, sequenciamento, curva à direita, proa 2, 3, 5, limite, localizador. 2, 3, 5, 3, 2, 4. Can 980 descend and maintain 2,000 feet. Cleared for a left approach runway 10. Report established and localizer, Mark 980. Okay, clear for the approach for ILS runway 10. Will report established on the localizer for American 980. Nós 04, redução 210 nós, esse mantenha 2000. 2000. Web 5896, agora centro Recife em 1251, boa viagem. 1251. 1251, centro 5896. Partimos 5896. Esse tráfego a 12 horas, que o 804 vai seguir. Acima, 1804. 757, categoria pesada, a 9 milhas à frente. Jet 6749, decola os 30, controle agora em 120, décima 8, bom voo. 208, bom trabalho, 6749. Controle Salvador, bom dia, Webjet 6749, saída Argo. 6749, bom dia, contato radar, direto posição Elefa, vigilante. Direita na Prode Elefa, Web 6749, sobe ao 340. Firmo. 804, esquerda, proa 200. Not open intersection, crossing paralelo 220-160, still in front of you. 804, esquerda, proa 200. Esquerda 200, 804. Salvador approach control, good morning, go 1897. 1897, Cocker Dan, descend maintain level 50, bom trabalho. Cocker Dan, descend 50, confirm. I affirm level 50. Roger, 250, go 1897. 1804, redução no 709. 704. Esquerda para o Auno, 3-0 para o Lock, chama estabilizado. 3-0 Lock, tomara. Gol 1995, reautorizado 2000 pés, via ponte. Via subir até 2.000 na hora. American 980 has established localizer runway 10. Roger, American 980 complete, ILS final approach, and contact tower at 118.6. 118.6, clear to the ILS approach runway 10, American 980, good morning. Good morning, too. We'll go 1897, descend and maintain 3,000 feet. And maintain 2,000 feet, confirm 3,000 feet. 3,000, not 2,000. 3,000 feet, go 1897. Field in sight. Okay, climbing back in the gear down level. American 90, we'll come. São décimo, tem 4.000, via bom, que é altimetro com 1.013, gol no 7.5. Bom dia, para 4.000. Cada ponto com a pele. Nine zero, gear down and lock. Continue aproximação, aguarde transferência 04. 310, calm wind now, okay? Calm wind, clear to land, American 980. Webjet 6749, chame agora centro ou Recife em 128.8. Recife 1288, Web 6749. Firmo, boa viagem. Muito obrigado, seu bom trabalho. Boa noite, 04, torre 118, meia dúzia, bom pouso. 262, obrigado. Bom dia, Gol 804. Gol no 804, bom dia, número 2 para pouso em Salvador, pistão no zero, continua a aproximação, aguardando informação de pista livre. Gol 1995, continue via para 2000, livre LS, informe estabilizado no localizador. 1995. Envia até 2000, livre LS, vai reportar estabilizado. 995. Gol no 7, no 5, redução 250. 250, velho. America 980 on the ground at 37, turning right, maintain this frequency, taxi via Alpha and Juliet Gate 11. Right turn, Alpha Juliet Gate 11, America 980, bom dia. Go 804, confirmando, baixou e travou. Agora, trem baixo checado, estabilizado, avistando, Gol 804. Sede Gol 1804, pistão no zero livre, o vento variável com 4 nós, autorizado pouso, o Gol 1804. Variável com 4 e pouso, Gol 804. No 804 no solo aos 40, libera a direita na minha escuta, prossegue Alfa e Juliette até o portão 01. A sua escuta, libera direita, Alfa e Juliette para o 01804.